Obrigado. Autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero, chinamento 3 do nono. Salvador, Papatango, de 2 km quilo na terceira milha da 17. Salvador, bom dia, voo 2065, 2400, está subindo. 5 0 graus com 09 nós. Muito bom, de 2 km quilo, grato. Voo 2065, suba ao nível 360, saída da EL, transição Motiva. Dael, pode estar subindo, voo 2065, bom dia. Bom dia, contato radar na decolagem, voo direto da EL. Direto da EL, 2065. 08 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Beleza, 3296. Oito nove e meia na escuta, Torre Salvador. Estação 3896. Chame Torre, uno no 8995. Não, vai estar travado. 896, vento uno 50 graus, 112 a nós. Autorizado pouso, pistão no zero, altímetro no zero, no 8. Repouso 3.6. Escuta, prossiga. Está ciente que Aracaju está fechado até 00, confirma? Cuidado backtrack, posso liberar na pista. A informação é inocente. Ele, Aracaju está fechado diariamente das 08.00 às 14.00 UTC. Averiguar aqui, retornaremos em seguida para a nossa solicitação, ok? Ok, essa nota é do dia 18 de setembro até 18 de outubro, devido à obra. Cliente, vamos averiguar e retornaremos com a nossa solicitação, muito obrigado. Bom dia, Salvador, Oceanair 6311, decolamos a sua escuta. 311, bom dia, suba ao nível 360, seda da EL, transição Motiva, contato radar na decolagem, autorizado direto à posição Leda. Direto Leda, o Oceanair 6311, subindo aos 360. Novembro é Oscar Whisky, verifico a altitude de 1.300 pés. Verifique o seu altímetro. Ok, tem a leitura de 1.100, agora corrigindo para o manual do 90. Gente, informo que estou descendo um trato para a altitude de 2.000 pés de um ATR-72, vai passar sobre a sua aeronave. Gente, estarei ao tempo ao trato do 90. Azul 2780, descend to 2000 feet, unit 1018, clear, alert approach, report section, localize the course. That's right, 2018, report on purpose, Azul 2780. Ataque civil, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 5 da 3, 9. 7 November, ótica Uísque, não há tráfego a informar, frequência livre para autocoordenação. Uno 1.100 pés, November, ótica Uísque. Voo 2065, chame o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Dia 101, prossiga, bom dia. Voo 1184, inversionar, pushback, coordenação, clique de solo, chame pronto para o taco. Oceanel 6311, chame o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. We're automarker, we plan to get down at the local, autumn side 1018. 1018, report automarker, as a little bit. Torre Guardião 01 fora do solo, proa do farol de Itapuã. Princípio proa do farol de Itapuã, aguardando coordenação do controle, chama o controle 120 decimal 8, Guardião 01 decolou 25, bom voo, até graça. Grato, 1208, Guardião 01. 48, aguarde cópia. Claro. Azul 2770, custo técnico de armamento na moto clara. 170, livre acionar, chame táxi, 43. Camarada, táxi, tudo. Eu não me aguento, não copia. Autorizado destino, Serra Bravo, Serra Papá, via rota do plano de voo, primeira aerovia, perfil 10, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, transição motiva, curva à direita. Transponder 5015, controle Salvador 120, decimal 80. Correto, chame pronto. Oxana é 6140, copia. Oxana é 6140, autorizado destino Serra Bravo, Mike Oscar, Maceió, via Upper do Luno 7, Orago DCT, nível 350. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5025, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado para Maceió, nível 3-0, alto comprovação, perfil 1-3, horário, coloca no 0, proteger a pouco, na azul, 0-2-2-0-8. Xanemiel no 4-0, correto, chame pronto. Para o táxi, voo 1-2-4, voo 1-4-0, agora, 3-4-7. Identifique e desça para o nível 050, chegada Mari, foi proa de Itapi. Copia. 648, copia. Volo 648, autorizado destino, Maceió, Serra Bravo, Mike Oscar, via Pesulo no 7, Orago, DCT, nível 350. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5030, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Maceió no 350. Decola da 10 na Puca Caju, curva esquerda, Zulu 17, Orago 5030, transponder 208, controle no 648. Ou no 648, protejamento com a rádio também pronto. Tchau, obrigado. Onde decidiu prosseguir o seu voo? Confirma? Confirmo, vai colocar em fim de logo de vez e aguardar a liberação. Em alguma posição de centro ou controle de emergência especial. Ok, ciente. Então, o serviço já está encerrado. Chame o controle Aracaju, tem 120, decimal 3. Vai chamar o controle Aracaju, 203, 207, 107, obrigado. Controle do Guardião, já começando a retornar para Salvador, finalizado a vida. Guardião 01, chame torre 118, decimal 95. 895, braço, 01. Ajusta 780, taxi approved by Alpha Kilo 3, 04 left, ok? Alpha Kilo 04 left, azul 870. Solo Salvador, voo 621 para o pushback, acionamento do 09. Volo 621, livre acionar, pushback em coordenação com a equipe de solo e champão para o taxi. Tá, no momento. Tá, está livre ou pousão no 7 ou direto batido GRR. Ventou no 60 graus com 09 nós, reporte solo controlado. Reporte solo controlado, a opção é fácil do GRR, guardião 09. Eita. Salutando, prossiga. Reporte papá para o cruzamento no 7, Tango. Do Ecolos 32, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 1208, bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 2770, próximo ponte para 110, pronto. Bom dia, azul 2770, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. E a Gol, 1984, cruza 1700, Napucaru. O guardião geral apenas deslocamento até o Pátio 3. Acerto, graças. Napuca, transição Aru, Gol 1184, ascensão 370. Autorizado a decolar a pista no zero, ventou no 40 graus, 1-12 a nós. Autorizado a decolagem da pista no zero, azul 2770. Guardião 0 no Solos 34, livre frequência, bom dia. Na Lima, mantenha a posição e chama o solo 211 para prosseguir o táxi. Fica atento ao pessoal fazendo obras próximo à área remota do pátio principal. Decolos 35, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, controle azul 2770, bom dia, obrigado. Salve, Salvador, economia 21, está com fundo do grupo, sua borda, 4925, autonomia, operação, vira para o próximo. Volume 21, ataque via Pátio 1 no Índia. Próximo do ponto, espera chame torno no 8, décima 95, ajuste no 08, bom voo. Sim, Matheus, pedido ataque via Pátio 1 no Índia. Ponto, espera chame torno no 8, 95, no 08, está bom, número 2. Controle Salvador, bom dia, o azul 2770. Bom dia, 27... 70. Contato radar na decolagem, suba ao nível 180, saída coral. 180, pro de coral, azul 2, saída coral, o azul 2770. 1094, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro, 1018, autorizado ILS, reposto estabilizado no pulso do localizador. 1094, desce 2000, com 1083, camará no pulso do localizador. Samsung informa que o senhor será guiado, ok, por uma viatura da Infraero. É fazer o translado entre o portão 11 e 10, ok? Temos uma aeronave com emergência médica que está entrando na terminal agora, passageiro em convulsão. Será o número 3 na aproximação, azul 4207. Azul 4207, azul 4207. 4207, desça para 4000 pés, ajuste o altímetro no 018, chegada BOMF, reduza para 220 nós, devido a tráfego com emergência médica ingressando na terminal no momento, será o número 3 na aproximação azul 4207. Informação índia, receita no 50. 3740, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 018, está livre das restrições de velocidade e de altitude. Prodituna, 3740. 3740, voadora 2000, 3740, solicito que informe o sexo, a idade e a posição que o passageiro se encontra na aeronave. November, Oscar Weiss, go ahead. Departed Veracruz, Salvador, flight 1500 on Veracruz corridor, November, Oscar Weiss. We still have 2000 on the spot. So November, Oscar Weiss, stop there 0117 and maintain corridors. Report CIA SEASA. Chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Recife 125, 2545, bom trabalho. Obrigado. Gol 1739, identifique e desça para o nível 050, chegada Mari. Chegada Mari, descendo 050, gol 1739. Meu Barreiras, via rota do plano de voo nível 100. Decola da pista no zero, perfil de saída a bordo, direto, nível, quais são? Corresponde 5010, controle Salvador 120, decimal 80, bom voo. Pode. Modifique, Momo DCD. Gente, o Mantenha-se a 506, reporte a 20 milhas, como é sagrado. Sim, então reporte final para pouso. Azul 4207, vetoração para o sequenciamento, curva à direita, proa 235, limite a magnética 100 do NDB Simbra. Negativo 235, limitado pela 100, Azul 4207. Voo 1094, chame turno 118, decimal 95. Voo 1094, 1095. Prossiga. Passageiro 74 Lima, acesso nível 20, Charlie 87. Quente, já está sendo providenciado o apoio médico, o 73740. Gol 1739, reduza para 220 nós, temos o tráfego de emergência médica na terminal, o senhor é o número 3 na aproximação. Ok, 2209, gol 1739. Título 0, gol 1094. Gol no 621, gol e proa de Leda. Proa de Leda, gol no 621. Solo. 48. Solo 648, coordena e conhecido de solo após a voz da Avianca liberar o setor retaguarda, livre acionar a chamação para o ataque. Após a Avianca está liberado para o ataque, 48. Gol 1739, retorno para sequenciamento, curve à esquerda, proa 025, limite magnética 100 do NDB Simbra. Esquerda, proa 025, limitado magnético 100 Simbra, gol 1739. 08, já tem livre decolagem, guardião 05. Doito, identifique e desça para o nível 0, meia dúzia 0, chegada a Mari. Autorizado ali, aí manter esse cabeceiro no zero. Aqui mantém cabeceiro no zero, 61 no 40. Fora de solo, prova Nordeste do Guardião 05. 05, decola os 45, vai se fechar quantas milhas? Indicação do transponder sua aeronave, contato radar, já próximo da, do local de pouso. Decima 1, bom dia. 121, decima 1, vou 1094. 211. 121. O número 28, contacto por 0-295-248, obrigado. 4207, curva à esquerda para o 180, permanece o limite. 80 limitado. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, mantenha 503, escuta permanente, descontrole, não atrasa com essa parte do setor. Escuta permanente, 503, Guardião, celular Guardião. O rumo nordeste passando aproximadamente 3 milhas da cabeceira 28, não vai interferir com a decolagem. O vento no 50 graus com 08 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Duna. Rode Duna, 739. 4207 para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda para o 1110. Esquerda 1110, azul 4207. 4207, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 08. 2000 pés, 1008, 4207. 739, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro no 08. 3000, ajustado no 08, 1739. Voo 1621, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 35, 133, não, 5, 621, grato. November Oscar Whiskey, contact the tower frequency 118.905. Tower 118.905, thank you. Entre 198, desce e mantém o nível 050. 508, bom dia. Tower, November Oscar Whiskey, nearing the plaza roundabout. I'd like to coordinate the second goal at 1-7. 140 decolado na Puca Jamão. GNM 140, bom dia. Contato radar na decolagem, suba nível 350, sai da Puca Transição Aru. Stand by, approach runway 17. Já afastado do Nordeste para retorno a Salvador. Gente, obrigado, retorno à guarda da Secretaria de Comunicações, Guardião 05. Está autorizado o retorno à guarda da Secretaria. Tá 3740, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30, graus 1, 0 nós. Autorizado, pouso, tá 3740, sente. Guardião 05, chame torre 1 no 8, decimal 95. Chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, ajuste o tímido no 0 no 8, curtindo a aproximação e aponte a leste norte da torre. Tomar através do norte da torre, Guardião 05. Reduza para 1-8-0 nós, desça para 2010, autorizado LF, reporte estabilizado no curso do localizador. Voo 1-7-3-9? Afirmativo, autorizado LF, reporte estabilizado no curso do localizador, reduza para 1-8-0 nós. Ok, reduzindo 1-8-0 nós, autorizado LF, reporte estabilizado, 2-1-7-3-9. Tomei Oscar Bravo, não há tráfego a informar no setor. Frequência livre até regresso.

o setor norte, o Guardião. Do 4207, informa o tráfego à esquerda, helicóptero da polícia local, a 500 pés, está ciente do tráfego, não interfere com a continuação. 4207, seu tráfego de esquerda. Azul 4207, ajuste altímetro no 0, no 8, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 10 nós. Pouso no 0, 4207. Salvador, gol 1739. Gol 1739, continua a aproximação, ajuste no 0, no 8, número 2. Até agora não precisa ler, gol 1739. Guardião 05. Afirma, lá escuta, 79. Tá visual com a Embraer da Azul, não curta sinal? Afirma, visual com graça. Agilizando manobra na medida do possível, vento 130 graus, 10 nós, Graé, pouso com Graé, reposto solo controlado, Guardião 05. Agilizando manobra, sendo autorizado o pouso, faço Graé, Guardião. Gol 739, informa o tráfego no setor norte, à esquerda do senhor, a 11 horas, com tráfego da polícia local, 500 pés, está prosseguindo para o pátio do Graé, aguarde autorização para pouso, pistão no 0. Ok, aguardando autorização, gol 1739. Gol 2770, serviço radar encerrado, passando a posição Coral, chame o controle Ilhéus 120, decimal 1. Oxalé 6140, chame o centro Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, até regresso. Continue approach from the 17, send by lane to clearance. Continue approach to 17, send by lane. 1739, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, gol 1739. Azul 4207, livrou 54, 1211. 211, boa. Boa tarde, aliás, bom dia, Azul 4207. 4207, autorizado o taxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, Azul 4207. Guardião 05, solo 55, frequência livre. Número 48 ali, mantém a pista no zero. Mantém, tá pronto. 739, solo 57, direito no 211. Afirma 121, décima 1. 219. Salvador 1, bom dia, voo no 739, Alfa Juliette, portão 09. E 09 fica atento a obras, próxima área remota, fica atento ao balizador. November Oscar Whiskey clear, touch and go runway 17, wind 140 degrees, 08 knots. Clear, touch and go runway 17, November Oscar Whiskey. Então 3198, ajuste ao time 30 no 8, curtindo a aproximação, guarda de autorização de pouso. Voo 648, decolado 58, controle no 20, decimal 8. 208, 648. Controle Salvador, uma boa, voo 648, decolando a Cisco. Voo 648, contato radar na decolagem, turbo nível 350, sai da Puca, transição Aru. 350, Puca Aru, 648, possibilidade de Puca? Autorizado, Puca. Tá. Na 3198, informa o tráfego à direita, uma hora, tipo a Papá 28 Alfa, tráfego acabou de efetuar o toque remetido à pista 97, tá, a seção é 501 no meu pés, não interfere com a aproximação, repouso livre, pistão no 0, vento no 40 graus, 10 nós. November Oscar Whiskey, touch and go. At 1400, maintain top sector, due to traffic in approach on 10, reporting site Harbor Street 20. Okay, say again to November Oscar Whiskey, please. Touch and go at 1400, maintain top sector, reporting site Harbor Street 20 at 10, copy. Okay, maintain heading. November Oscar November Oscar Whiskey, turn right, report crossing 10283. November Oscar Whiskey, turning right, will report crossing 10, approach path, November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey, report downwind leg by the right. We'll report on downwind lag by the right, November 3. 3198, solo aos 1401, na direita, no 21 da última 1. 3 ataques via Índia, ponte para 1021 no 8, 95, legal no 08, confirma BB Atrevista. Ready to cross, approach back to runway 12. You cross, approach 1028, report base lag by the right to November Arctowick. We report base lag by the right November Arctowick. Bom dia, 3 ataques via Alfa, Juliette, portão 07. November Oscar Whiskey, right side, base lag. Oscar Whiskey, confirm the final. Would you like to do another section, sir? Roger, November Oscar Whiskey, clear touch and go runway 17, wind 140 degrees, 10 knots. Touch and go 17, November Oscar Whiskey. Bruno 648, chame Recife, frequência 126.85 ao termo 25.45. 26525 a 548, obrigado. 198. Galeão, 3191, informação de dia, pronto, copia Galeão. 3191, bom dia, Galeão, autorizado, via 9857, nível 340, saída da Eleda Irumi, primeira curva direita, transponda 5054. Então, estamos aprovados 340, até November 857, da Eleda Irumi, direita, após 5054, transponda, e o controle de Salvador faltou, por gentileza. Controle 1-2-0-2-1-8, aponta posto, atenção. Reporta, 208, obrigado. Wind lag runway 17, report base lag runway 17. Turn to right, to report base lag to the right, to runway 17, November of the Então, tango decolado aos 1407, controle 120.8. 120.8, Alfa Tango Tango. Tango Tango. Papá, Alfa Tango Tango, contato radar, sua para nível de voo 100 via saída Momo. Já para nível de voo 100 via saída Momo, Alfa Tango Tango. November Oscar Whiskey on the base to the right. Our intention is touch and go, and afterwards will be a complete landing. November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey clear to touch and go runway 17, wind 130 degrees, 10 knots. Clear touch and go 17, November Oscar Whiskey. Essa identificação dessa via para nível de voo 050, chegar a mais. November Oscar Whiskey, touch and go at 1-1, turn right, report with leg, runway 17, by the right. Turn the right to report base to the right, runway 17, November Oscar Whiskey. Tower November Oscar Whiskey on the bay flag to the right for final landing on runway 17. November Oscar Whiskey clear train runway 17, wind 130 degrees 10 knots. Roger, clear to land runway 17 November Oscar Whiskey.